agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. O mês de abril começou cheio de boas notícias para o setor do turismo na região da Tríplice Fronteira. A primeira delas, já antecipada no programa da semana passada, é a chegada a um acordo definitivo para a revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, contemplando a circulação de táxis e veículos de turismo na BR-469, no trecho entre a entrada do parque e a trilha de acesso às cataratas. A segunda boa notícia foi o anúncio de que o Parque Nacional do Iguaçu alcançou seu melhor trimestre da história no tocante à visitação turística no atrativo, superando o ano de 2013, que já havia sido excepcional. A boa movimentação no parque refletiu-se também no complexo turístico da usina de Itaipu, que chegou ao seu melhor primeiro trimestre da história. No aeroporto internacional foram quase 450 mil passageiros, crescimento de 9% na comparação com o período de janeiro a março de 2013. O resultado do crescimento do turismo e de suas atividades vinculadas reflete-se diretamente na economia do município, com geração de empregos em setores até mesmo afastados do ciclo direto do turismo, mas beneficiados por seu efeito multiplicador. Trocando em miúdos, o dinheiro deixado pelos turistas reflete-se em pagamento de salários e maior compra de serviços e produtos, o que faz com que até a mercearia do bairro ou o dono da papelaria sejam beneficiadas pelo capital que chega e circula pelos diferentes setores e atividades. Maior quantidade e permanência de turistas significa, por exemplo, mais comida sendo consumida nos hotéis, restaurantes, lanchonetes e supermercados. O produtor que fornece hortaliças, por exemplo, pode vender mais ou obter melhores preços devido à procura por seus produtos. Mas, como nem tudo são flores, o setor turístico ainda tem muitos problemas por solucionar, a começar pela própria questão da mão de obra. É negável que hoje os salários pagos são muito maiores do que em anos anteriores. Entretanto, fatores como jornadas extenuantes, falta de reconhecimento em empresas familiares geridas de forma amadora, fazem com que muitos dos bons profissionais que poderiam estar fazendo a diferença a favor da qualidade dos serviços simplesmente procurem outras áreas ou migrem para locais onde o turismo já entrou em outro nível de maturidade. Nesse sentido, é mais do que salutar a iniciativa do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu de criar um centro de capacitação voltado a gerentes e proprietários, tendo em vista superar a lacuna de profissionalização que hoje existe no andar de cima da pirâmide da hierarquia. Afinal, o mercado competitivo com dezenas de destinos na prateleira há cada vez menos espaço para amadores e aventureiros. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. Nosso perfil no Twitter é o @cbnfoz. Interaja também pelo facebook.com/cbnfoz. Foz do Iguaçu, 5 de abril de 2014. Bom dia. Serviço pioneiro no Brasil, o Teletour da Secretaria de Turismo completa 25 anos de atividades em Foz do Iguaçu. Turismo de Foz do Iguaçu em contagem regressiva para a chegada da seleção da Coreia no Sul, a terra das cataratas. Portal Wikiparks revela as belezas e curiosidades dos parques nacionais brasileiros. Prefeitura melhora asfalto da rua que dá acesso ao Templo Budista de Foz do Iguaçu. Pesquisa do Ministério do Turismo aponta que ecoturismo é o segmento com maior crescimento de demanda no Brasil. 11 horas e 7 minutos, o CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos, temperatura de 26 graus em Foz do Iguaçu. Previsão do tempo para hoje em Foz, região da Tríplice Fronteira, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico Paraná, de sol entre nuvens e temperaturas que chegam aos 32 graus ao longo do dia. No período da noite, a mínima cai para 22 graus, com céu estrelado na região. Para domingo, muito sol, poucas nuvens no horizonte, máxima de 32 graus. Para segunda-feira, nebulosidade variável pela manhã, mínima de 20 graus e máxima de 31 graus na área central de Foz do Iguaçu, com sensação térmica de 34 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que fecha todas as manhãs, das 7 ao meio-dia, em razão das obras programadas pela Infraero na pista de pousos e decolagens do terminal. Na BR-277, o pico do movimento no sentido Foz do Iguaçu teve por volta das 8h30 da manhã, com registro de congestionamento na passagem pela Ponte Internacional da Amizade e circulação intensa de veículos na pista a partir de São Miguel do Iguaçu. Para o período da tarde, a tendência é de movimento maior na pista do sentido Cascavel. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Cris, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal para os dias de sábado. Cris. Obrigada, Thaís. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 400 mil litros de água por segundo, considerado normal para esta época do ano e ideal para fotografias na usina de Itaipu também, mesmo cenário. Todos os atrativos do complexo turístico estão abertos tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação nos atrativos de Itaipu é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E como dito na abertura do programa, o primeiro trimestre de 2014 vem sendo generoso para a atividade turística em Foz do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu teve a melhor visitação trimestral desde que teve início a contagem em 1980. De janeiro a março, passaram pela unidade de conservação 431.359 pessoas. A marca supera em quase 1.000 visitantes o movimento verificado no ano passado. No mês de março, por sua vez, foram 126.652 visitantes, 11 a mais que no mesmo mês de 2013. A expectativa da administração do parque é de números ainda melhores para o segundo trimestre, para o período da Copa do Mundo de Futebol, quando Foz do Iguaçu deve ser um dos principais destinos visitados. No aeroporto de Foz do Iguaçu, o movimento de passageiros no primeiro trimestre foi de 449 mil, crescimento de 9% na comparação com os três primeiros meses de 2013 e com um detalhe muito importante. O aeroporto fica fechado durante 5 horas, todos os dias para a realização de obras na pista do terminal. Para o mês de maio, quando a pista volta a operar 24 horas por dia, a cidade deve ganhar pelo menos outros 2 voos diários, aumentando a utilização do aeroporto iguaçuense. Houve acréscimo no movimento também no complexo turístico da usina de Itaipu. Detalhes com o repórter Vassi Álvaro. O turismo de Itaipu teve o melhor movimento do primeiro trimestre desde o início da cobrança de visitação, em julho de 2007. Entre janeiro e março deste ano, a usina recebeu pouco mais de 132 mil visitantes, quase 6 mil a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Desta vez, o resultado do último carnaval ajudou a impulsionar os dados de visitação. No feriado, entre 1º e 4 de março, passaram pelo Complexo Turístico Itaipu 10.836 pessoas, 8% a mais do que 2013. Deste total de turistas, 85% correspondem a brasileiros. Os demais feriados do primeiro semestre e a proximidade da Copa do Mundo devem contribuir para novos recordes turísticos na Itaipu, segundo atrativo de mais importância em Foz do Iguaçu, atrás apenas do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 16 minutos, iniciativa pioneira no Brasil, o Teletour, serviço de atendimento telefônico ao turista, está completando bodas de prata em Foz do Iguaçu. Informações com Thaís Montenegro. O Teletour, teleatendimento ao turista de Foz do Iguaçu, está completando 25 anos de existência. Foi implantado no dia 3 de abril de 1989 e funciona na sede da Secretaria Municipal de Turismo, sendo acessado em nível nacional pelo telefone 0800 45 1516. São 14 servidores concursados e 4 estagiários do curso de turismo das faculdades locais. Os servidores prestam informações sobre toda a oferta turística existente em Foz do Iguaçu e as mais procuradas são a necessidade de visto, trâmites das aduanas Brasil e Paraguai, preços e contatos dos pontos turísticos, além dos dados de hotéis, agências e restaurantes. No Teletour, os funcionários atendem a solicitações de informações e registram sugestões para a melhoria do receptivo local. Também é possível fazer o registro de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pelos segmentos ligados ao turismo da cidade. O sistema é um dos pioneiros no Brasil e registrou desde o ano de 2000 até 2013 aproximadamente 100 mil ligações com uma média de 8 mil telefonemas por ano. O Teletour tem sua estrutura localizada na Avenida das Cataratas, 2330, e pertence ao Departamento de Desenvolvimento de Turismo. O atendimento é diário, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz. E para falar sobre os 25 anos deste importante serviço prestado ao turista, Guilherme Wojciechowski conversou com uma das primeiras atendentes do Teletour, a auxiliar de turismo bilíngue Vânia Tremba Rover, que começou a trabalhar no Teletour lá em 1989, poucos meses após o início do serviço. Acompanhe. 1989 você entrou no Teletour? Eu entrei em 1989. Naquela época, eu imagino que era um serviço ainda meio que experimental. Como é que era o atendimento no Teletour? O sistema, no início, ele teve o número de 139, né? Só posteriormente que teve o número 1516 e 1999 passou para 0800 45 1516, com ligação gratuita. Naquele começo, lá em 1989, como é que era até a estrutura à disposição de vocês? Era uma salinha pequena ainda? Vocês faziam outras funções junto? Como é que funcionava? Ela era assim, as informações, né, eram por meio de pastas, né, e papel. A gente não tinha computador. Então, ele funcionava até assim por determinado horário, né, por secretária eletrônica, né? E só daí em 99 que passou a ser 24 horas. Já naqueles primeiros momentos, a procura pelo serviço de informação turística via telefone era grande? Como é que foi até, como é que foram esses primórdios? Foi uma inovação, né? Porque a gente tinha um corpo técnico, né? Que fazia assim todo um revezamento, né? Para atender o telefone, daí tinha assim o back e o front, as pessoas que ficavam na frente, as pessoas que faziam a pesquisa, né? A gente foi pioneiro, né, no nível de Brasil, né? Porque depois, posteriormente, a Embratur, ela passou a ser nível nacional, né? Copiando o nosso trabalho, né? Foz do Iguaçu tem uma característica que é o fato de receber muitos turistas estrangeiros. Já naquele começo, já tinha ligação de estrangeiros procurando informações? Sim, a gente recebia ligações, muitas nacionais, mas internacionais também, né? E assim, o trabalho na época foi bastante assim de pegar assim, turistas estrangeiros também, né? Com relação à estrutura hoje, passados aí 25 anos do Teletour, hoje eu observo que vocês têm uma estrutura bastante grande, inclusive todos os atendentes ali bilíngues, enfim, uma necessidade, né, do mercado aqui em Foz do Iguaçu. Mas mesmo até com relação à internet hoje em dia, a internet ela faz com que as pessoas procurem muitas informações no computador. Mesmo com a internet, a procura pelo Teletour segue grande? A procura pelo Teletour, né, porque muita gente tem dúvidas, né, sobre dúvidas, tem assim medo, eu acredito, ou querem assim uma informação de alguém que mora aqui e está pronto para atender o turista, né? Por isso que a gente já orienta, né, o visitante, né, na gastronomia local, na hospedagem, no transporte, entretenimento, né, atrações turísticas, muitas vezes também no eventos, né, que estão correndo na cidade, né, que eles, né, não sabem onde que fica, né. Então, assim, o Teletour é bem procurado. Também com relação a dúvidas mais comuns, o que é que normalmente as pessoas mais perguntam a respeito do turismo, dos atrativos aqui de Foz? É a localização, ônibus, como chegar ao atrativo, o preço, né? Que transporte pegar, né? O que tem no atrativo, né? Qual que é o melhor? Dúvidas bastante pontuais mesmo com relação àquilo que muitas vezes, por internet, por outras fontes, não se resolve, apenas o contato humano ao vivo ali com o atendente consegue resolver? Consegue, ele tira as dúvidas sim. Ele fica satisfeito com o nosso trabalho. Atualmente o Teletour ele está funcionando junto ao prédio da Secretaria Municipal de Turismo. Onde é que está a sede física do Teletour aqui na cidade? Ela está na Avenida das Cataratas, atualmente, né, em frente ao Hotel Bourbon. E o serviço, como você mencionou, hoje em dia ele é feito por escalas. Quantas pessoas trabalham no Teletour atualmente? Hoje trabalha 14 pessoas. Divididos por escalas, por horários, como é que funciona também? É um regime de escala. Qualquer momento que alguém ligar no Teletour terá atendimento de Sim, uma pessoa? Sim, é das 7 da manhã às 23 horas. E a demanda por dias e horários? Que horários vocês observam assim que acontece a maior parte dos contatos? Aquele horário em que todos os atendentes estão sobrecarregados? Olha, é bem variado. Depende assim muito de véspera de feriado, depende se é domingo... Assim, durante a semana, horário comercial. Ou seja, não existe um padrão, no caso, assim, é bem variado conforme a demanda de visitantes da cidade. É bem variado conforme a demanda, Para quem nos ouve neste instante e quer saber até quais serviços são disponibilizados no Teletour, além de informações de horários, por exemplo, qual é a lista de serviços oferecidos pelo Teletour aos visitantes aqui da cidade? A gente orienta, né, sobre a gastronomia local, né? A hospedagem, no caso, todos os hotéis da cidade, pousadas, né, motéis, inclusive, transportes, né, desde o transporte local ao rodoviário também, né, horários, né, os entretenimentos, né, todas as atrações turísticas e os eventos que estão acontecendo na cidade, né. Quem tem dúvidas também com relação à travessia de fronteira para o Paraguai e para a Argentina, pode tirar essas dúvidas no Teletour? Pode tirar essas dúvidas, sim, senhor. Estamos comemorando agora, né, relembrando esses 25 anos do Teletour. Vou deixar aqui um parabéns a todos os que estão envolvidos neste serviço bastante útil aqui para a nossa cidade, para quem está presente aqui em Foz do Iguaçu. E vamos relembrar aqui os contatos nacionalmente. Qual que é o número para contato com o Teletour? É 0800-45-1516. Aqui na cidade é o mesmo número também? Ou como é o mesmo número. É ligação gratuita. Entrevista de Vânia Otremba Rover, uma das primeiras atendentes do Teletour aqui em Foz do Iguaçu, conversando com Guilherme Wojciechowski sobre os 25 anos do serviço que foi implantado de maneira pioneira aqui na Terra das Cataratas. A equipe da CBN parabeniza os atendentes e coordenadores do Teletour por esse quarto de século à disposição da atividade turística aqui na fronteira. A seguir no CBN Turismo, vamos falar sobre a plataforma interativa na internet dedicada aos parques nacionais brasileiros, o portal Wikiparks, com destaque para o Parque Nacional do Iguaçu. Vamos falar também da expectativa para a chegada da seleção da Coreia do Sul para a estada na Terra das Cataratas durante a Copa do Mundo da FIFA. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. CBN Turismo. Horas e 33 minutos, temperatura de 26 graus em Foz do Iguaçu. Localizado na região norte de Foz do Iguaçu, o grande templo budista da Tríplice Fronteira, com vista panorâmica privilegiada para o Rio Paraná, para a Ponte da Amizade e para os prédios de Foz do Iguaçu e do Paraguai, está ganhando uma nova via de acesso. Trata-se da rua Jorge Inácio Franco, que faz a ligação entre a Avenida Tancredo Neves, os bairros Porto Belo e Jardim Califórnia e a entrada do templo budista. Anteriormente, apenas parte da via era pavimentada. Os trabalhos já estão em fase de finalização. De acordo com a Prefeitura, os recursos para a obra vieram do pacote obtido junto ao governo do Estado para asfaltamento e melhorias das vias urbanas em Foz do Iguaçu. O templo budista foi construído em 1996 e conta com mais de 120 estátuas em homenagem a Buda, além de uma estátua gigante com 7 metros, retratando o homem que deu origem a uma das religiões mais praticadas no mundo. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9h30 da manhã às 5 horas da tarde. CBN Turismo. Já está online uma iniciativa que visa incentivar as visitas aos parques nacionais brasileiros e proporcionar informações aos visitantes sobre cada uma das unidades de conservação. Trata-se do projeto Wikiparks, uma parceria do portal O Eco com a Fundação Grupo Boticário, que fornece apoio logístico e financeiro à nova plataforma. Em entrevista a Guilherme Wojciechowski, Marion Letícia, diretora de área protegida da Fundação Grupo Boticário, deu detalhes sobre o funcionamento. Acompanhe. Ela é uma iniciativa do site O Eco, junto com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Essa iniciativa ela surgiu na necessidade da gente fazer com que a população se empoderasse mais das unidades de conservação, né? Então, a Fundação já trabalha há bastante tempo, desde 1990, querendo fortalecer, né, as unidades, o sistema nacional que a gente tem, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essa iniciativa, quando nos foi apresentada pelo ECO, nos pareceu muito interessante nesse sentido, né? E aí as ideias casaram e a gente começou a concretizar, né, essa plataforma. Quando falamos de Wikiparks, já vem imediatamente na cabeça esse termo, esse começo, Wiki. Já vem a questão da Wikipédia. É algo mais ou menos neste mesmo estilo, colaborativo, com cada um podendo aportar informações a respeito de determinada unidade de conservação? Isso, na verdade, sim. Essa tecnologia, a Wikipédia, né, ela tem essa característica, né, de poder popularizar mesmo o acesso à informação. E o Wikiparks foi montado justamente para isso, né? Para que as pessoas possam interagir, colocar foto, criticar, colocar seus comentários, contribuições também, indicações do que achou, do que não gostou, do que gostou dos parques, do que acha que está faltando, enfim. É uma plataforma que tem esse sentido mesmo, de você propiciar que a população participe mesmo da discussão sobre as unidades, né? E a gente observa alguns números aqui que apontam, por exemplo, que no ano de 2012, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelos parques, pelas unidades de conservação no Brasil. Só que, por exemplo, aqui o Parque Nacional do Iguaçu, ele é o segundo parque mais visitado do Brasil e ele vem mantendo aí essa média de em torno de 1,5 milhão de visitantes. A gente sabe que esse número é ainda maior no Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, ou seja, só Iguaçu e Tijuca já concentram mais da metade dos visitantes. Falta ainda conhecimento dos turistas brasileiros e dos turistas estrangeiros a respeito das possibilidades de parques nacionais nos roteiros aqui do Brasil? Sim, com certeza. A gente tem inúmeros parques super bonitos em praticamente todos os ambientes, aí, todos os biomas, todos os estados, e que poucas pessoas conhecem, né? A gente tem aí o Parque Nacional do Iguaçu e o de Tijuca, da Floresta da Tijuca, como os mais conhecidos, porque são muito próximos, né, a centros urbanos e que realmente as pessoas acabam conhecendo mais. Mas a gente tem vários outros e a plataforma ela vem para divulgar mesmo essa diversidade de ambientes protegidos e que, lógico, nem todos eles hoje estão abertos à visitação, né? A gente tem aí de 69 parques nacionais, apenas 18 tem é aberto à visitação pública, né? A gente já tem condições de receber o visitante, né? Mas a ideia é de que aumente, né, a procura e que o órgão gestor acabe sendo incentivado até a repassar mais recurso, pessoas, para que outras unidades também possam, né, começar a pensar em receber também visitantes. Iniciativas como a Wikipédia dependem bastante de financiamento, às vezes até por parte dos próprios usuários, com recursos que são doados a essa plataforma. O financiamento do Wikiparks, de que maneira acontece? A Fundação Grupo Boticário atua também nessa área, fornecendo recursos logísticos e financeiros? Como é que funciona essa logística do Wikiparks? A fundação, né, desde 1990, quando ela foi criada, ela tem essa característica, né, de fornecer, de financiar projetos que levem à conservação da natureza, seja de pesquisas científicas, seja de iniciativas diretas, né, de conservação, né, no, como a elaboração de um plano de manejo de uma unidade de conservação ou de algum estudo que identifique a área para fazer uma unidade de conservação ou a própria articulação necessária para que se haja o instrumento legal para aquela área ser criada, né? E o Wikiparks, ele entrou como um projeto, como uma iniciativa também financiada pela fundação. Então, a fundação, ela tem um repasse, ela fez um repasse, né, de recurso mesmo ao ECO para que essa iniciativa fosse concretizada. E eu vou lhe perguntar também, aproveitar que nós estamos falando aqui a respeito de unidades de conservação, você que é coordenadora de áreas protegidas na Fundação Grupo Boticário, aqui no litoral do estado nós temos uma iniciativa bastante interessante, uma reserva natural que é mantida justamente pela Fundação? Isso, a gente tem na verdade duas RPPNs, que é uma outra categoria de unidade de conservação, né? A gente tem os parques, tem estações ecológicas, tem diversas outras unidades, uma delas é a Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é uma RPPN, que é de propriedade privada, né? Ela tem essa característica, ela pode ser criada, é uma unidade que ela é criada pelo poder privado. E aí a fundação adquiriu a primeira área, a gente tem duas. A primeira área foi essa, Reserva Natural Salto Morato, que fica aqui no estado do Paraná mesmo, né, na região de Guaraqueçaba. Ela já está aberta à visitação desde 1996, possui toda a infraestrutura necessária, né, porque quando você abre uma unidade para que outras pessoas visitem, ainda mais sendo uma propriedade privada, você tem que se cercar de vários cuidados para que o visitante não tenha, né, tenha todo o cuidado para que ele não tenha nenhum tipo de acidente, enfim, tenha toda a infraestrutura necessária para atender esse visitante de maneira que ele saia de lá satisfeito, né, com o atendimento. Então, a gente tem centro de visitante, a gente tem alojamento, tem uma portaria, tem todas as nossas trilhas, tem indicações, né, ele pode fazer a trilha sem um guia, tem outras trilhas que não pode fazer sem um guia, né, mas essa reserva ela já está implantada desde 1996 e vem recebendo diversos visitantes ao longo do ano. A gente tem aí mais ou menos uma média de 7 a 8 mil visitantes ao ano. A outra, a gente tem uma segunda reserva que é lá no estado do Goiás, que fica quase na divisa com Tocantins, no município de Cavalcante, que faz parte de todo aquele contexto da Chapada dos Veadeiros. Essa nossa reserva ela é um pouco mais recente, é de 2006, e também a gente pretende sim implantar um programa, né, de uso e de visitação, mas por enquanto essa reserva ela está sendo implantada ainda, né? Então a gente ainda não tem esse objetivo tão concretizado ainda, né? Então, por enquanto, a gente tem lá pesquisa científica sendo desenvolvida, tem muito de infraestrutura sendo desenvolvida, mas a ideia também é, para o futuro, a gente ter, sim, um centro de visitantes, algo que atraia, né, a população, principalmente a população de entorno, né, para que isso seja valorizado regionalmente. Marion Letícia, vamos até repassar aqui para quem está nos acompanhando agora. Falamos no começo da entrevista a respeito do Wikiparks. Este portal já está no ar? Como é que está atualmente? Ele já está no ar, embora a plataforma hoje, a forma como ela foi ao ar, é uma forma que a gente fala que é uma forma beta, ela ainda está no finalmente, ainda a gente está fazendo alguns ajustes, né? Então, alguns elementos ainda não estão perfeitamente funcionais ou falta alguns ajustes ainda, mas ele já está no ar, as pessoas já podem se cadastrar, já podem postar fotos, comentar, acessar as informações das unidades, dos parques, já pode inserir informações sobre outras unidades de conservação também, né? Inclusive, a proposta inicial era falar sobre os parques, justamente pelos parques serem o foco de uso público, né? Então, assim, como as pessoas já estariam mais acostumadas a comentar

do estádio, com as calçadas e também fazendo uma pista de caminhada no entorno. Hoje pela manhã já estivemos visitando também, como boa parte dos turistas que vêm acompanhar essa seleção asiática tem no budismo a sua religião, provavelmente vão visitar o nosso templo budista. Nós estamos remodelando o acesso, estamos fazendo um novo acesso para o templo budista até a entrada, o que vai certamente potencializar aquele espaço. Para ser mais um atrativo, já é um atrativo, mas mais um atrativo em que todos os turistas vão ter a vontade de visitar, e acreditamos que com esse nova infraestrutura que nós estamos dotando aquele espaço, vai potencializar mais aquele ponto turístico. Então, o acervo que ficará para a cidade é muito grande. E os dividendos certamente começarão a aparecer já durante a Copa do Mundo e depois serão de maneira permanente, até porque a melhor propaganda é a boca a boca. E só os jornalistas que virão para cá cobrir a seleção coreana, quanto também os demais turistas, no futuro com certeza a cidade terá um aumento significativo dos visitantes asiáticos. Esta foi a quarta e última inspeção da seleção sul-coreana de futebol em Foz do Iguaçu. O desembarque na Terra das Cataratas já está programado para amanhã do dia 11 de junho. No mesmo dia, durante a tarde, um treino será aberto ao público. A Coreia do Sul está no Grupo H da Copa do Mundo e joga em Cuiabá contra a Rússia, Porto Alegre contra a Argélia e em São Paulo contra a Bélgica. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11 horas e 50 minutos, o ecoturismo é o segmento turístico que mais cresce no mundo, com taxas entre 15% e 25% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo, a OMT. E o Brasil, precisamente, é um dos destinos de maior procura atual e maior potencial para o crescimento da atividade, sendo o primeiro no ranking de belezas naturais elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Dados coletados pelo Ministério do Turismo apontam que 46,8% dos visitantes estrangeiros que chegam ao país por motivo de lazer realizavam atividades junto à natureza, como caminhadas e visitas a monumentos naturais, como as Cataratas do Iguaçu. Outro estudo do Ministério, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, mostra que o setor já tem mais de 2 mil empresas, gerando 18 mil empregos diretos. O novo ministro do Turismo, Vinícius Lage, destacou o potencial do ecoturismo brasileiro. A gente tem alguns segmentos que os estudos de competitividade apontam como segmentos que têm um enorme potencial para ainda crescer. Um deles está ligado ao turismo de aventura, ao ecoturismo. E aí nós temos uma quantidade de parques naturais muito importante. Onde tem parque, tem sido feito um trabalho de preparação para acolhimento e investimento para melhoria de uma infraestrutura de receptivo. Então, por serem os parques nacionais número um dos nossos atrativos que aparecem para o mundo, é evidentemente que para nós, numa agenda econômica, como oportunidade de negócio e de investimento, isso passa a ser um segmento chave. Arvorismo, trilhas, canoísmo, canoagem, canionismo, canoagem, cicloturismo, rapel, exploração de cavernas, mergulho e tirolesa são algumas das opções de ecoturismo e turismo de aventura no país. Lembrando que o canionismo é a aventura pelos cânions. Foz do Iguaçu é atualmente um dos destinos mais procurados pelos ecoturistas estrangeiros. A seguir no CBN Turismo, vamos falar da programação para o final de semana aqui na fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. CBN Turismo. 11 horas e 55 minutos, 27 graus aqui em Foz do Iguaçu. Referência na capacitação e inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho, o projeto Trilha Jovem Iguaçu vai promover nos dias 12 e 13 de abril uma campanha de arrecadação de fundos. Para isso, espera-se contar com a participação dos empresários da cidade. A ideia é que uma porcentagem da venda de produtos ou serviços pré-determinados seja revertida para a formação da nova turma de jovens que vão ingressar no projeto durante o segundo semestre. O Trilha Jovem Iguaçu é executado pelo Instituto Polo Internacional Iguaçu e já formou cerca de 700 jovens desde 2006. Da última turma, capacitada em 2012, 65% foram rapidamente inseridos no mercado de trabalho. Empresário interessado em participar do Dia de Doar para o Trilha Jovem Iguaçu pode entrar em contato pelo telefone, código 45-3576-7112 ou pelo e-mail trilhajovem@polo.com.br, repetindo o e-mail trilhajovem@polo.com.br. CBN Turismo. Confira agora algumas das opções de lazer para o final de semana na região da Tríplice Fronteira. Emerson Caruso Trio toca no Zeppelin Old Bar, no Balinas Pub tem Alanis Morissette Cover. Já no Dispar, Leandro Rosa, João Vitor e Matheus. E na ONU Music House, se deve procurar o site da ONU para saber da programação. Vamos conferir agora a programação do cinema. Programação do Cine Cataratas aqui em Foz do Iguaçu, no Shopping Cataratas, na sala 3, Rio 2 em 3D, nos horários ó, de sábado, 1h30 da tarde, 13h30 da tarde, 5h30 da tarde, 19h40 e 21h40 na parte da noite. Esse é um gênero de animação, classificação livre, lembrando que é em 3D e dublado. Na sala 2 você pode acompanhar o Walt nos bastidores de Mary Poppins. Diariamente às 2 horas da tarde, é o filme de gênero aventura, classificação 12 anos e é dublado também. Na sala 2 também do Shopping Cataratas, Cine Cataratas, SOS Mulheres ao Mar, nos horários das 4h10 da tarde às 6 horas da tarde, 19h50 e 21h40 na parte da noite, é o gênero de comédia romântica, filme nacional. Na sala 1 do Shopping Cataratas, Rio 2 também, da exibição normal, segunda a sexta, das 13h20, 5h20 e 7h20 da noite, sábado e domingo, 2 da tarde, 4 horas, 6 horas e também às 8 horas da noite. Programação do Cine Boulevard, o primeiro filme em exibição é 12 anos de escravidão, nos horários de hoje, 7 horas da noite e 21h40, é um drama com classificação de 16 anos, legendado. Rio 2, exibição também no Cine Boulevard, hoje o horário de 3h50, 5h50, 19h50 e 21h50, classificação livre, dublado. Também outras filmes em exibição no Cine Boulevard, às 19h05, filme Trapaça, um gênero de drama. E O Grande Herói, às 4h20 e 21h45, um filme de ação. Outro filme em exibição no Cine Boulevard, dessa vez exibição 3D, é a mega produção Noé, diariamente às 7h15 da noite, filme legendado, agora 11h59. Chegamos ao final do CBN Turismo desse sábado, 5 de abril de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde esse programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN, na sequência, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.